Saludos, Lucía, está teniendo una ovación, los puentes aéreos de la nota del Bronx, y eso va a poder hablar de la puta final. Está teniendo una ovación, após el pouso, tráfico nacional en Lima, tempo 3. Após el tráfico en Lima, tiene la puta final, está teniendo una ovación. Detrame. Aguarde no 777. No aguardo com 777. Estão disponíveis, porém... VT-0, Caraguatatuba, Cigarra, que é o Central. Bom dia. Voo 9250, informação Juliette, cópia Recife. Sim, o tráfego, por gentileza. Voo 9250, cópia Recife. 9250 ainda não tem o plano de sistema, poderia confirmar o horário? Aos 13. 1-3. 1-3-0-0, vou verificar, mas ainda não tem o plano no sistema, tá ok? É o 1-3 da próxima hora. Quem está guardando cópia, poderia apenas adiantar a subida, por gentileza. Ah, tá ok, é o 1-3 da próxima, tá ok. Então a subida é pro Caracaju, pra Recife. Pro Caracaju, obrigado. Azul 4082, prossiga via Alfa, chame antes da Juliette. Via Alfa, chamando a Juliette, Azul 4082. Trip 5367, repita as informações. O táxi é Trip 5367 com 57 a bordo, 4,20 de autonomia, alternativa Natal. Táxi autorizado, pátio Indy Alfa, ponto de espera, chame torre 1895, ajuste 1011. Autorizado, táxi via pátio Indy Alfa, ajuste 1011. Salvador Ground, go 1260, ready for push, stand, zero 1260, clear to push back and set up, report ready for taxi. Clear for push, call you when ready to taxi, go 1260. Salvador, American 23, reporting first to Miami. Gráfico Luiz Caguache pra cópia. American 238, stand by ET clears. Roger. Assalo bom, 777, aguardando a autorização para o chuveiro de acionamento, portão 5. Tô ciente, mais um minutinho apenas. A 3191 decolou aos 49, controle 119.8, Feliz Natal. 198, obrigado, você também, Feliz Natal. Porta 22, tá chegando a Juliette. Ingresso Juliette, portão 019. Envia Juliette, portão 01, azul 4082. No contato radar, suba para o nível 380, vou ir direto Leda. Direto Leda, subindo por 380, tá 3191. Salvador, bom dia, 3567, mantém o ponto, espera e aguarde. Vai manter e aguardar, 367. Autorizou até a Oscar Report para ingresso na 97, mais recolhido. Decolado agora da Lucia, cara, na locada 0195 no transponder, ajustado 1015. Vai mantendo 500 pés, agora interceptando a BR, segue via Águas Claras, Pajé, Virajá, até a Federação. Frente ao Mike de Leto Romeu, mantém as condições visuais, QNH 1019. 1019, Romeu. Ah, terminal foi, aliás, o 5220. Trip 5220, completa sinal, Sumi Torre, número 1895. 10895, chamará 5220. 9298. Não, não, Mike, o Delta ali mantendo, 7, a borda de quadro pronto. Controle, bom dia, Papatango Juliette Bravo Delta, decolou na Conde, não se escuta. Bom dia, Papatango Juliette Bravo Delta, contato radar, suba para o nível 090, vai direto Conde. 090, direto Conde, Juliette Bravo Delta. Após decolagem, curva direita no corredor Axé, 0116 é o código, 119, decimal 8 é o controle. E Luiz, que contagiamento correto, chama para pushback acionamento. Command of ground, go 1-2-0, ready for taxi, we have 1-9-0, no more alternation until we have 3 hours in a street in a truck and drive. And call me again for taxi. Okay, clear to taxi until ABK6, call you on when ready. Go 1-2-0. American 238, are you ready to copy? Ready to copy, American 238. Clear to Miami flight level T60, conform plan route. Momo departure, flock transition, Momo flock. After departure, left turn. Skog code 5536. And Salvador departure control 119.8. To Miami S-File, Momo departure, flock transition, left turn after departure, flight level 360, 5536 on the spot, 119 or decimal 8 for American 238. Corrected, come for taxi. Correction, come for pushback and setup. Okay, we'll call for push and start for American 238. Prossiga. Está no litoral, cara, próximo a Paris. Tem que vir litoral até Fora da Barra. Thanks, Mike, autorizado Salvador, Salvador, no meu pé, sai no corredor forte, curva esquerda, pista no 7, 01171 é o código, 119, decimal 8 é o controle. Correto, acionamento táxi de decolagem, agora com a torre 1895. Táxi autorizado, pátio de Alfa. Ponto de espera, chame torre 1895, ajuste no 011. De Alfa, ponto de espera 1895, ou 177. Salvador, no 1-6-1-2-1-2-6-0, we are stopping at 86. Go 1260, following the Boeing 738 of the your company, and on the holding point, contact the tower 118.95. The QNH is 1011. Okay, number 240, call tower 118.95, go 1260. Pensa, Juliette. Alfa, 3325251 3191, bom Natal. Obrigado, homem. Livre táxi, chama para ingresso. Bola 777, mantenha a ponte de espera. Opa, Mike, é com o Delta. papapá, Mike Eco Delta, mantém as condições visuais, que nega 1201, reporte farol da barra. Reporte farol da barra, Delta. 6200, clear to land, runway 10, wind 110 degrees, 12 knots. Ok, we clear to land, ocean 6200, runway 10. 5 e alterne 1251. 335251, grátis, bom dia. 1985, boa. 80. 80, perdão. Salvador, bom dia. Trip 5367. Bom dia, Trip 5367, contato radar, suba para o nível 190, vai Puka. 190, Puka, 5367. Juliette Bravo Delta, mantenha 3 mil pés. Mantém 3 mil pés, Juliette Bravo Delta. Max Juliette, controle. Max Juliette, com o meu controle. Posição. Bem, Alfa Tango Tango informa o helicóptero Robson 44, próximo ao elevador Lacerda, mantendo 500 pés. Autorizado, chame o serviço táxi. Chamar o táxi, está 3 e 9. Confirme para manter 3 mil? Mantenha 3 mil pés devido a um traço na saída da PUCA, um Alfa Tango 72. Sim, chamou manter 3 mil, está com 10 milhas? Controle, tá aqui do helicóptero, o Alfa tá notado. Pode voar alta agora da presente, ou do Alfa tá notado? Autorizado, rotatório, Alfa Tango. Alfa Tango Tango, que é? Mike Eco Delta, informa o helicóptero Robson 44, mantendo 510, próximo ao elevador Lacerda. Tá vendo, Mike Eco Delta. 777, decolagem autorizado no 0, vento 120 graus, 129. Decolagem da 10, 777. Passado nível 090. 090, Juliette Bravo Delta. 60, hold for runway 10, ready for departure. 1260, clear, line up and wait, runway 10. Line up and wait, runway 10, go 1260. November Alpha autorizado a alinhar e manter o nosso 7, chama alinhado e pronto a decolagem. No 777, decolou 1400, controle 1199, decimal 80. 0980, 1777, obrigado, bom dia. Bom dia. O campo, Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango, Sami Torre, 1189. Torre, é o papapá, Alfa Tango Tango, visual com o campo. Ciente, Alfa Tango Tango, ingressa na final da 197. 340, vai direto Leda. 340, autorizado direto Leda. 1777. India November Alpha na escuta? Sim, India November Alpha, pronto para decolagem. India November Alpha, decolagem autorizada na 7, vento 120 graus, 12. Autorizada a decolagem na 7, India November Alpha. Frente tráfico Luiz, que mantém a ponta de espera, tem o tráfico na final da 17. Alfa Tango Tango, qual parte após o pouso? Pátio 5, senhorita, nada mais tempo. Frente. Tango Tango pode encurtar para a final da 17. Tal da Barra, Matheus, Serra de Luz. Zero, airborne at 1401, departure control 119.80. Thank you and have a good day, go 1260. Sure, sir. India November Alpha decolou 02, autorizado curva esquerda, cruzamento do campo. Autorizado cruzamento do campo, India November Alpha, esquerda. Autorizado, para pouso. 1-1-4, Galeão, 4 horas. Galeão, 4 horas, confirma apenas para B? PB, 1-1-4. Sente, autorizado, táxi à direita via Índia, ponto de espera da piscina 0, torre 1-1-8-9-5, ajuste no 0-1-1, tá 3-8-9-5. Tenho, posso 3-8-9-5, bom dia, obrigado, tá 3-8-9-5. Ocean 6200, clear Juliet, gate number 2. Ok, eu clear Juliet, gate number 2, Ocean 6200, thank you. Salvador, bom dia, Papa Romeo, India November Alpha, transfere. Bom dia, India November Alpha, mantendo condições visuais, QNH1011. Informe o tráfego agora na sua posição de 10 horas a 2 milhas, com Charlie 402 em contato com a torre. Gente do tráfego sem visual, mantendo-se em condições visuais, ainda na numeral, foi no meu pé. Repicou a da aula, Zero, da 3-3. O gráfico de Luiz, autorizado, alinhar e manter o 17. Salvador, voo 9250, aguardando o pop. Papá, Alfa, debutando solo 04, libera a direita. Papá, frequência livre, estacionar. Chegou 9520, aguarde mais um instante quando o senhor não chegou aqui ainda. Vou coordenar com a sala IS, um minutinho. Prossiga. 9.80. 08, bom dia. Bom dia. Push back and start up, report right to taxi American 23H. Push back and start up, we'll call you back, American 23H. Sempre mais Black Romeo, reporte com outra vez do parque do Brasil. 1-1-0 0 graus 109. Controle, boa tarde, está 3895, na série da El, passa 2 GPS. Está 3895, contato radar, subataro nível 340, vai direto Leda. Leda, 340, 395. Prossiga, Zulete, Santos. Santos, Zulete, Santos. Voo 777, está no centro Recife, 13325, é o TR 125. 3325 e 1, confirma a secundária? 1251, 777, obrigado. Que o plano também é para Recife, plano também para as 14h13. Só um minuto, eu vou confirmar com a central. Ciente. Controle Salvador, muito bom dia, Tata Tango Bravo que Luiz, que decolou da 17 na sua escuta. Bom dia, Bravo que Luiz, que mantém as condições visuais, que é legal da 011, informa o tráfego no litoral sul, mantendo 510, rumo ao posto. Diante do tráfego, 1011, mantendo condições visuais, no meu pé, sou Bravo que Luiz. Matilha, primeiro sentido, Bravo que Luiz, que é 1 no meu pé, né, mantendo 17, Tango Zulu, acione o código 0253. Sente, o senhor está acionado 0252. Sorry, could you confirm 1-2-6-85? How many people on board, sir? Total souls on board is 156. Affirmative, clear taxi via MNA, point to India, or hold the short runway 10, tower 11 at decimal 95, and QNH 1011. Okay, 10111 QNH, and clear the taxi runway 10, confirmed for American 238. Taxi via main airport in India, hold the short 118 decimal 905. Okay, via India and 118 905 when holding short American 238. Mais Juliette Romeu, confirmando tá, seu farol de Itapuã, tá no litoral? gente, então chama no farol de Itapuã. Papá Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu. Bom dia, Papá Romeu, Romeu, Romeu, Golf, vou ir direto do Luna, desça, não posso ter a descida, desça para 4 mil passos, que negava 0,1. Emissão barra 1, poderia tomar mensagem para o Romeu Golf, professor? Romeu, Romeu, Golf, vou ir direto do Luna, no ideal de descida, desça para 4 mil pés, que negar 1,0,1,1. Já autorizado para o 500 para 1,5,0, então está autorizado 4 mil, aí. Afirmo. Ok, na proa de Mário, o meu golfe, se possível, aguarda da autorização para a proa de Papo. Está autorizado Duna, Romeu, Romeu Golfe. Boa de Duna, muito obrigado. Meu golfe. A 3895, Santo Centro Recife, 13325, alterne 1251. 3325, Gol 9250. Prossigo, Gol 9250. Ei, apareceu na sua, alguma coisa parecida? Negativo, comandante. Já entramos em contato com essa AIS, com o Centro Recife também. O mesmo também não possui o seu plano, ok? Gente, parece que a empresa já entrou em contato com o CGNA. Logo eles devem estar em contato com vocês, aguardamos um posterior contato com vocês, ok? Afirmativo, o CGNA também entrou em contato com a gente e informamos o ocorrido. Beijo, de repente você vai encontrar em contato conosco novamente, daqui a instantes, ok? Eu aguardo. Obrigado pela colaboração e eu vou no atendimento. Onde está boa, Mati? Direção, meu. Gente, autorizado cruzar o eixo de decolagem da 1-7, Maxilete Romeu. Romeu, obrigado, Maxilete. Está 3204, informação. Está 3204, acena identificação, desça para o nível 050. Preparação para sequenciamento, curva à esquerda na proa 050. Número 3 na aproximação e temos uma aeronave de transporte em cima na atenção. TAM 3804, desça para o nível 050, curva à esquerda na proa 050 para sequenciamento, número 3 na aproximação. Eu vou na proa 050, descendo 050, tá 3804. Gente, mantenha, desça para 2.000 pés, livre LS, porta estabilizada, Juliette São Zulu. Zulu 2.000, entra para a estrada. Papatango Juliette, Bravo Delta, serviço radar terminado, 62 milhas, nordeste de Salvador, escane Aracaju, 1203. Aracaju 203, Juliette Bravo Delta, obrigado. Condor Salvador, bom dia, azul 4076, ataque 2451, 70, formação quilo. Bom dia, azul 4076. Desça para o nível 060, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 050, número 4 na aproximação. Desça para descer para o 060, esquerda, proa 050, do 4076. Controle Salvador, Bravo de Luiz, que passou através do farol da barra. Sente Bravo que Luiz, que frequência livre. Juliette Romeu, visual aeronave decolado da 10, não interferindo. Change. America 238, airborne at 17, departure control 119, decimal. Looking in departure, American 238. Departure American 238, passing 1700 for flight level 360. American 238, radar contact, one flight level 360, Mumbo departure. Flight level 360, Mumbo departure. Papatango Sierra November India, assign identification. Papatango Serra Movenda Índia, contato radar 69 milhas, sudoeste Salvador. Voe na proa de Mari para a chegada a Mari, reporte ideal de destino. Autorizado a interceptar nesta proa. Bandeira 5, autorizado a interceptar o localizador nesta proa, 3204. Roger, American 238, requesting present position, direct flop. America 238, fly direct to flock position. Directly to flock, American 238. Corre mais, Juliette Romeu. Prossiga. Quando autorizado, cruza o eixo da 10 e segue para o norte, Serra Índia, Eco Índia. Autorizado, de imediato, sem tráfego informado. Autorizado, inicia com agilidade, Mike Juliette Romeu. Está confirmando, Serra Índia, Eco Índia, é isso? Afirmativo. Estou fazendo uma filmagem de vocês aqui. Aê, muito bom, Matheus. Golf, desça para 2.000 pés, autorizado final e viência, porta estabilizada. Para 2.000, repassar dado a... Fazendo? Até mais cedo. Vou passar. Bolsonaro 6255, autorizada a chegada a mar e redução para 2409. Desça para o nível 070. Chegada a mar e redução para 2409 para o 070. Vai interceptar o curso do localizador, Juliette Tango Zulu. Juliette Tango Zulu, complete o sinal, torre 1195. 895. Bom dia, Juliette Tango Zulu passou Duna, repassará Simbra, pouso pista 10. Sim, Juliette Tango Zulu. Controle, Mike Juliette Romeu. Prossiga, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, efetuou o cruzamento 1-0 em Salvador. Segue agora para o norte, até a rotatória, para posterior, Serra Índia, Eco Índia para pouso. Sente, Mike Juliette Romeu, reporte de volta no local de pouso. Eu vou entrar na visual, Romeu. Tá 3804, desça para 3.000 pés, QNH 1011, curva à direita, proa 060. 3.0011, proa 060, tá? 3804. Azul 4076, desça para 4.000 pés, QNH 011, para o curso do localizador, curva direita, proa 060. Desça 4.011, é o ajuste, proa 060, nessa proa está autorizado o localizador, Azul 4076? Autorizado. Sim, 4076. Prossiga. Mantenha chegar a posição Mari, é o número 4 na aproximação, Serra 92. Já autorizado a ingressar na parte principal, prosseguindo para o pátio 3 Alfa Tango Tango. Afirmativo, para Serra Novembro Tango Romeu, confere? Gente, confirme a radial delta saída e quantas milhas se afasta? Zero, confirme quantas milhas se afasta. Confirmando 40 milhas se afasta de Salvador. 1-4-0. Gente, está autorizado. Salvador para Serra November Tango Romeu. Rota é direta. O plano é Yankee, inicialmente 1-0-0, pode modificar para 085 e prossegue visual para destino. Saída Momo, Cogbo, faz Cogbo, DCT, destino. Decola pistão 1-0, primeira curva à esquerda. Transponder 5541 e o controle Salvador 1-19.8. O visual apenas corrigindo o cotejamento, uma centena após modifica para o 085, ok? 085 conforme o plano apresentado. E a saída é Momo, Cogbo, Kilo, Oscar, Golf, Bravo, uniforme após DCT. Tempo pronto, Alfa Tango Tango. Juliette Tango Zulu, solo 25, direita no 21, desce ao 9. Tan 3804, desça para 2000 pés, autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. 2000, reportará estabilizado, Tan 3804. Azul 4076, voe direto Duna da presente. Direto Duna, Azul 4076. Sinal para pouso, Serra Índia, com Índia mais direto, com um bom trabalho, boa tarde. Obrigado igualmente. Localizador Romeu, Romeu Golf. Romeu, Romeu Golf, complete o sinal, chame torre 1895. Eu estou sendo grato, bom dia, um abraço. Torre Salvador, bom dia, aeromédico Papá, Romeu, Romeu, Romeu Golf, estabilizado com o localizador. Romeu, Romeu Golf, qual é o pátio? Pátio 5, ali está, após Sidra, circula para 17, localizado. Então, após o externo, gira a base curta pela direita da pista 17. Espera a partida presente do procedimento, prossegue da nota 17, pode ser? Da presente pode ser, sim. Só vou pedir que o senhor faça uma base curta, senão o traço da final vai ter que arremeter. Ok, já abandonando, vou fazer a base curta, meu amor. E-26804. Olha o Índia Nova Verão. Prossiga. Atenção para 2 mil pés do Índia Nova Verão. Prezado, Índia Nova Verão. Só mantém 2 mil, Índia Nova Verão. Azul 4076, desça para 2 mil pés, autorizado sinal ILS, porte estabilizado. Desça para 2 mil, autorizado ILS, vai chamar estabilizado, Azul 4076. O senhor foi para as 15h05 agora, em torno de mais 15 minutos estaremos recebendo aqui no nosso sistema, eu chamo o senhor para cópia, ok? Ciente, autentica. Direto Azul, prossegue Lima, Mike, na Quebec, chame a torre novamente, 1895 para o cruzamento, Direto Azul. Romeu, Romeu, Romeu Golf, avistado, pouso autorizado na 17, vento 120 graus, 129. Romeu Golf, livre pouso no 7. Estabilizado, está 3804. Na 3804, retira para a velocidade de aproximação, complete o sinal, torre 1195. Oceana 6255, desce para 2000 pés, QNH 1011, autorizado sinal ILS, aposta estabilizada. 2000, Azul 4076, reduza para 1709. 1709, Azul 4076. Boa tarde. Autorizado 1090, tendo 120 graus, 129. Repouso 90, está 3804. Também informação aquilo, ação 80150. Na 3296, acione identificação, voe direto ITAP, desça para o nível 050. ITAP 050, posta 3296. Papá, Romeu, Romeu, Golfo, Vectrec, autorizado, parte 5. Gente, nós estamos com o comum número 2, seguindo a partir do 90, parte 5. 1380, aerovia Upper Zulu 10, ex-MAP após Lúvito, após DCT Barbacena, após DCT Toquim, saída da El, Leda, após Leda Bridge, decola da pista 10, primeira curva à direita, transponder 5551 e o controle Salvador 119.8. É 6203-3280, autorizado para o Galeão. Upper do Luna 0, Esmap, Love, Teu Barba, Tena, Toquim, Dael, Leda Bridge, da 1-0, com curva à direita, 551-198, 6213, acelera. Correto, em ponto, China 6213. Estabilizado com a pista vista, azul 4076. Azul 4076, complete sinal, torre 1185. 1895-4076, até mais tarde. Direita 21, dá uma boa. Oi, Salvador, bom dia, Azul 4076, ILS da 10, baixa travada. Azul 4076, bom dia, agora tá pista livre. Massa, eu escuto. Seja bem-vindo, chapa de táxi, Alfa Tango Tango. Livre pouso na 1-0, são 4076. Sente autorizado táxi via pátio principal em Índia, ponto de espera pistão 0, torre 1-1-8-95, ajuste no 0 no 1 Alfa Tango Tango. Salvador, boa tarde, está 3204, ligando? Está 3204, prossegue via Alfa, é portante da Juliette. Via Alfa, é Serra November India, descentralmente e mantenha o nível 090. Informo que será ultrapassado pelo Alfa 32, cruzando agora o nível 100. Botando após o Embraer da Azul, curta sinal ali e mantém pista 100. 4 milhas. Montarle 182, mantendo nível de voo 090, rumo nordeste. Sente do tráfego, está 32, 16, cruzou agora uma centena para o 060. Sente a Juliette, está 3804. Autorizado Juliette, portão 03, está 3804. Juliette, portão 03, está 3804. Solo, Chanel 6213, acionamento, posição 2. Chanel 6213 vai guardar o tráfego parqueando à sua esquerda, no airbus da TAM, pós, tem livre acionamento, pushback, coordenação, equipe de solo, chamem para o táxi. Passa aqui, amigo, 407. Obrigado, bom dia. Bom dia. Torres, Salvador. Boa tarde, Serena 25. Chinar 6255, boa tarde. Continua aproximação, aguarda autorização de pouso. Aguarda autorização de pouso na 25. Papapá, Alfa Tango Tango, decolagem autorizado no 0, vento 130 graus, 129. Autorizado Salvador, Recife, via Upperwisk 58, nível de voo 350, saída Pucca, transição Caju, decola pistão 1-0, primeira curva à esquerda. Transponder 5030 e o controle Salvador 119.8. Gente, voo 9250, Salvador Recife, decola pista 10, primeira curva à esquerda, Pucca Caju, acessível 350, perigo 8, acenado 5030, chamando Salvador 119.8. 9250. Correto, 198, chame pronto para o pushback e o acionamento, gol 9250. Totalmente pronto, gol 9250. Confirme apenas o portão? Portão de número 4. A gente vai aguardar, já tem um airbag da Avianca autorizado no 02, o senhor vai ser autorizado em seguida, ok? Gente, gol 9250, aguardando essa autorização para iniciar o acionamento. Azul 4076, prossegue via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reportar antes da Juliette, Azul 3216, tá livre das restrições de altitude em CAP. Livre das restrições de altitude, tá 3216, obrigado. Controle Salvador, é o papapapau, Alfa Tango Tango. Papapapau, Alfa Tango Tango, contato radar, só para o nível 100, sai da Momo. Tá livre restrição, senhorita, de Momo? Livre. Em ascensão, a centena, sai da Momo, Alfa Tango Tango. Papatango Serra November India, para sequenciamento, mantenha presente proa, seu limite ao custo do localizador. É 255, Janeiro, solos 39, direito, 121, décimo 9. Direito, 121, 7, Juliette, pro 09, azul, 4076. E a visão com o tráfego a 2 mil pés aqui, praticamente acima da gente? Tem. Serra Novemba, Inta, será ultrapassado pelo Alfa 320. Agora na sua posição de... Para 9 horas, cruzando 5 mil pés para 2 mil pés. Cruza o tráfego, tá? 103 ataques, sua direita via Índia, ponto de pé no 0, tô em 118, decimal 95, ajuste no 0, no 1, no 62 e no 3. 9250, após... O Airbus da Avianca livrar a cauda, tem livre acionamento, pushback, coordenação, equipe de sol, chame para o táxi. Quem chama na táxi? Tá, entendo que sou autorizado, push, 9250. Solo, Salvador, chama 6255, prossegue táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reporte antes da Juliette, né? TAM 3144, desça para 4000 país, QNH 1011. 4000 Terra Novembro, Índia, desça para 3000 pés. Para 3000 pés, Terra Novembro. Novembro, boa tarde, formação Kilo, ajuste 10 no Uno, confirmando o trem. Sente pronto, cópia. Pesado decolagem, Salvador para Irecê, Serra Novembro, Índia Charlie, rota direta, nível de voo 085, decola pistão na 7, primeira curva direita, ingressando no corredor Axé, restrito no meu pés, aguardando a liberação do controle. Transponder 5020. E o controle Salvador 119.8. Da chegada Mari, desça para o nível 050. Mari 050, 74. Terra Novembro, Índia, está autorizado para testar nessa proa. Obrigado por testar nessa proa, Terra Novembro. 020 no transponder, decolada 17, vai curvar à direita, restrito no meu pé no corredor Shell, ok? Aguardando a liberação do controle, confirmando apenas o patch ao 5. Patch 5, confirma o POB. 04 no POB para acionamento táxi secular, com a torre 118.95, ajuste 1011, Eco do Novembro, boa viagem. Salvador, Não, 6255, Juliette, portão 05. Juliette, 05. 3296, complexo final, semi-torre, 11895. 183, confirma? 11895. 1895, obrigado, boa. Alô, Salvador, gol 9250 para o táxi, 111 a bordo, 320 de autonomia, terminal Natal. Autorizado táxi à direita via Índia, ponto de espera da Bichão 0, torre 118.95, ajuste 1011, gol 9250, boa viagem. Direita e esquerda Índia, torre 1895, ponto de espera da 10, grato ao ponto da baleia. Recusou o November Livre Táxi, chama na papá para o ingresso. Salvador, gol 9250. Gol 9250, mantém o ponto de espera. Mantendo, 9250. Repouso autorizado na 0, vento 120 graus, 129. Repouso, tá 3216, não na 0. Autorizado final e ele é essa porta estabilizada.